Namastê, caros ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais esse programa Lux Esotérica. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita todos vocês, ouvintes. Uma vez mais, recebemos a todos nesta nossa audiência que nos acompanha, ouvintes, aqui ao vivo durante toda a semana e a qualquer momento do dia ou da noite na loja esotérica virtual. Alevir, que vocês acessam em www.levir.com.br. Na nossa seção de áudio estão lá os mais de 250 programas que nós já, caros ouvintes, levamos ao ar para vocês. E nessa fase do nosso programa nós estamos levando para vocês, ouvintes, temas que foram sugeridos pelos nossos queridos ouvintes. E no dia de hoje nós vamos trazer mais um tema desses. E se você, caro ouvinte, quiser aqui se comunicar com o nosso programa, vocês podem utilizar o menu Fale Conosco, tanto no site da loja esotérica virtual, a Levir, bem como aqui na página da rádio. Caros ouvintes, vocês têm aqui o nosso trabalho, onde vocês têm a oportunidade por um formulário de se comunicar diretamente aqui conosco. E no dia de hoje, ouvintes, nós vamos aqui atender ao pedido do nosso ouvinte Aparecido José de Oliveira. O nosso ouvinte Aparecido se comunicou aqui conosco e mandou aqui a seguinte mensagem. Caro Osmar, minha sugestão de tema para a nova fase do programa Lux Esotérica é a trilogia Relaxamento, Concentração e Meditação. E segundo ele, se você achar pertinente, é claro. Agradecemos a você, querido Aparecido, que nos enviou esta mensagem. Agradecemos a sua audiência e a sugestão. Realmente nós achamos extremamente pertinente aí a sua sugestão. Esta temática, caros ouvintes, nós vamos abordar com vocês com muita satisfação, porque realmente são três pilares, caros ouvintes, da prática da vida espiritual. Aquele, caros ouvintes, que não reserva diariamente na sua vida momentos para relaxar, momentos para se concentrar, ouvintes, praticando a interiorização e atingindo, ouvintes, finalmente os estados de meditação, essa pessoa ainda não compreendeu, ouvintes, o que realmente é a vida interna. Porque da mesma forma, ouvintes, que nós alimentamos o corpo físico com os alimentos, com as bebidas, da mesma forma que diariamente nós buscamos coisas que nos alegrem, que nos emocionem, que motivem a nossa vida, e nós assim alimentamos o nosso corpo astral, e também a maior parte das pessoas que realmente buscam a espiritualidade também são pessoas que buscam, ouvintes, estudar, buscam na literatura, nas revistas, nos livros, nas palestras, alimentando assim, ouvintes, o seu lado mental. Também, ouvintes, deve haver uma alimentação espiritual. E essa alimentação espiritual, ouvintes, é exatamente a prática dessas três práticas, ouvintes, que nós vamos começar a abordar com vocês hoje, porque realmente é um assunto muito vasto. E nós aqui, ouvintes, trazemos sempre para vocês uma perspectiva do ocultismo, do esoterismo oriental, que já há muitos e muitos séculos está estudando essa temática e praticando, o que é melhor, caros ouvintes, esses temas, né? Então, o nosso querido ouvinte, tu sugeriu realmente algo muito interessante, e nós vamos começar falando com relação ao relaxamento, ouvintes, porque realmente muitas pessoas, quando vêm falar em meditação, elas já imaginam que elas vão ter que, né, se sentar com as pernas cruzadas, fazendo alguma posição de yoga, ou vão ter que, né, cruzar as mãos, unindo aí os polegares, né, juntamente, fazendo assim uma determinada postura física, ouvintes, para meditar. E isso, caros ouvintes, quem consegue fazer é muito bom. Mas, ouvintes, nós devemos realmente saber que relaxamento, na verdade, é uma postura mental também, ouvintes. É uma postura de desapego. É uma postura onde nós realmente nos livramos do estresse, nos livramos das pressões do cotidiano. E relaxar, ouvintes, começa realmente com a nossa mente. Vai depois para a nossa emoção, porque nós devemos aprender a escolher muito bem as emoções que nós vivenciamos. E também no físico é, com certeza, ouvintes, muito útil que nós tenhamos posturas físicas que relaxem o nosso corpo. Mas nós nunca devemos olvidar, caros ouvintes, esquecer que tudo começa na mente, tudo começa no plano mental. E o nosso corpo físico, ouvintes, ele é totalmente dominado pelo plano mental e pelo plano astral. Não imagine, ouvintes, que o corpo ele faz o que ele quer. Na verdade, se nós retirarmos as emoções e a mente do nosso corpo, ele simplesmente se deita e relaxa completamente. Nós podemos ver isso na face das pessoas que falecem, como elas relaxam profundamente e ficam até com a face alegre. Então, ouvintes, é, na verdade, principalmente a nossa emoção que controla, ouvintes, o nosso corpo físico. Então, aquelas, né, aquelas imagens realmente zen, né, que as pessoas têm em mente que elas têm que relaxar até um ponto, como o nosso amigo monge aí que nós estamos mostrando aqui pelas imagens da Ustream, que nós teríamos que relaxar a um ponto que nada nos afetaria e isso seria uma coisa física. Sim, caros ouvintes, é importante ter posturas físicas relaxantes, mas não se preocupem em assumir posturas de yoga muito complexas ou realmente praticar coisas que os ocidentais ainda não estão realmente ainda adaptados. Mas é importante, ouvintes, saber que são as coisas que nós pensamos e as emoções que nós temos, ouvintes, é que realmente controlam o nosso corpo. Então nós temos que pensar no nosso interior, ouvintes. E para ter, caros ouvintes, autoconhecimento, para realmente saber o que acontece no nosso interior, nós temos que realmente partir para uma prática. Uma prática que vocês podem chamar de religiosa, vocês podem chamar de esotérica, de espiritualista, ou os orientais, ouvintes, preferem chamar essa prática de yoga. Yoga, caros ouvintes, é como os hindus denominam aquilo que nós chamamos de religião. Porque religião significa religar, ouvintes, religar alguma coisa que está desconectado. Se nós estamos desconectados do nosso interior, nós temos que praticar uma religação. E aí, ouvintes, nós temos que citar o mais clássico dos tratados hindus sobre esse tema, que são chamados os Yoga Sutras de Patanjali, que recomendam, ouvintes, 8 passos para o atingimento da união. E nós vamos ver que, além, caros ouvintes, de relaxar o corpo, colocando uma música suave no ambiente, colocando um incenso que preenche, caros ouvintes, as nossas narinas com um aroma agradável e comunica esta sensação aos nossos sensores cerebrais, Quando nós já tivermos relaxado, ouvintes, e há muitas maneiras de fazer o relaxamento, nós temos que saber, ouvintes, que nós estaremos fazendo uma coisa mais séria. Nós estaremos indo para o nosso interior. E já no século VI a.C., ouvintes, essa temática foi codificada por um sábio hindu chamado Patanjali. O mais famoso, com certeza, de todos os yogis, que compilou 196 versos, né, em sânscrito, chamados sutras. Os sutras de Patanjali foram feitos para que eles fossem memorizados, ouvintes, e ali estão todos os conhecimentos necessários para a prática da yoga com, caros ouvintes, profundidade, para que o indivíduo realmente caminhe, ouvintes, para uma vida interior sadia. Mas, caros ouvintes, esse caminho não é fácil. Relaxar é relativamente fácil, porque sempre que nós estamos fazendo o que nós gostamos, de alguma forma ou de outra, nós relaxamos. Cada um de nós tem a sua música preferida, tem o seu ambiente preferido. Então, nós devemos ter um ambiente, ouvintes, para relaxar, um ambiente que será destinado à meditação. E é importante, ouvintes, dentro desse aspecto, ter um ritmo. Não adianta, caros ouvintes, passar um mês sem orar, sem meditar, e escolher um único dia no mês seguinte para meditar o dia todo. Isso realmente não funciona. É melhor, caros ouvintes, meditar 5, 10 minutinhos todo dia do que fazer 2, 3 horas de meditação direto de 15 em 15 dias. Pois o ritmo, caros ouvintes, é uma das coisas mais importantes do universo. Então, nós devemos saber, ouvintes, que o caminho que nós vamos seguir é um caminho para dentro, é um caminho espiritual. É uma escalada, caros ouvintes. É a subida da escada da sabedoria. E aí nós nos relembramos dos maravilhosos versos, caros ouvintes, compostos por Helena Petrovna Blavatsky. A escada de ouro, ouvintes, que começa no seu primeiro dos 13 degraus, ouvintes, que podem ser subidos para a prática da vida interior, ela nos fala da vida limpa. Pois, ouvintes, desde os primeiros passos nós devemos caminhar na vida espiritual de uma maneira correta. Jamais, ouvintes, nós devemos imaginar que a vida espiritual, ouvintes, poderia ser trilhada de qualquer maneira. Diferentemente do relaxamento, ouvintes, que nós podemos fazer em qualquer lugar, das mais diversas formas, a concentração e a meditação, ouvintes, elas precisam seguir passos. Passos que vão purificando, que farão, caros ouvintes, que desde o começo da subida nós estejamos realmente limpos. Porque, caros ouvintes, se nós começarmos a subir essa escada com os pés sujos, com impurezas, caros ouvintes, no nosso corpo, na nossa mente, aí, infelizmente, ouvintes, haverão ervas daninhas no nosso jardim espiritual, que poderão receber uma energia, ouvintes, que pode ser prejudicial para nós. Então, ouvintes, saibam, se vocês forem fazer esse caminho para dentro, nós temos que fazer realmente com pureza. A pureza, ouvintes, já nos informam os mestres de antigamente, a pureza precede os mistérios. Não há, caros ouvintes, como o indivíduo ir corretamente para dentro sem fazer a devida purificação. Então, Patanjali, ouvintes, estabeleceu passos que devem ser seguidos dentro do yoga. E ele, caros ouvintes, obviamente usando os termos sânscritos, colocou estes 8 passos com as seguintes palavras. Primeiramente, yamas, depois niyamas, depois asana, depois, em quarto lugar, pranayama, em quinto lugar, ouvintes, ele falou de pratyahara, em sexto, dharana, em sétimo, dhyana, e finalmente o oitavo passo, o samadhi. Então são os 8 passos, ouvintes, que precisam ser dados dentro do yoga. E no programa de hoje nós vamos falar, ouvintes, dos primeiros desses dois, os primeiros 2 passos do yoga clássico de Patanjali, que são os yamas e os niyamas. Pois esse processo de purificação, ouvintes, ele precisa ser seguido estritamente. Nós não podemos, ouvintes, realmente caminhar de pés sujos nessa estrada. Porque se nós julgamos o mundo um lugar sujo, caros ouvintes, um lugar realmente que pode ser trilhado de qualquer forma, a vida interior, ouvintes, não pode ser levada dessa maneira. Então nós temos que realmente caminhar com pureza, ouvintes. Então, yamas e niyamas, ouvintes, são os 2 tipos de práticas que vão preparar o indivíduo que pretende, ouvintes, segundo esse pensamento clássico do yoga, vão preparar o indivíduo para a vida espiritual. Porque os yamas, caros ouvintes, são as coisas... Yamas são as coisas que nós não devemos fazer, são as restrições. E os niyamas, caros ouvintes, são as coisas que nós devemos fazer. Ou seja, são 2 perspectivas que nos levam realmente à purificação. As restrições e as coisas que nós devemos praticar. E no programa de amanhã nós vamos falar do terceiro ponto para frente. As asanas, que são posturas, o pranayama, que é a concentração, e pratyahara, caros ouvintes, que é a preparação da consciência, dharana, que é a concentração, dhyana, a meditação, ouvintes, e samadhi, que é o êxtase, que é exatamente a consecução do objetivo final do yoga, caros ouvintes, que é exatamente atingir a iluminação do nosso ser interno. Então, ouvintes, nós realmente vemos que há um caminho clássico a ser seguido. Nós jamais deveríamos imaginar que esse caminho ele pode ser seguido de qualquer forma, caros ouvintes, porque realmente a espiritualidade ela tem regras, e essas regras foram estabelecidas há muitos e muitos anos e séculos, milênios atrás, ouvintes, e nós devemos realmente segui-las, pois muitos e muitos mestres seguiram, caros ouvintes, esse caminho. E nós também podemos trilhar. E todos os grandes seres, todos os grandes iniciados, ouvintes, do passado, seguiram exatamente o caminho da meditação. Porque se concentrar, ouvintes, que é obviamente o primeiro passo desse caminho, ele é, caros ouvintes, sempre, ouvintes, atingir aquilo que existe dentro do nosso ser. A concentração faz com que a pessoa tenha realmente uma visão clara do que ela está fazendo. E os orientais também falam dos diversos tipos de consciência, ouvintes. Há aquela consciência que vai borboleteando de um assunto para outro, que passa de um ponto para outro. E isso, caros ouvintes, só pode ser evitado se nós aprendermos a nos concentrar, a aprender a sentar para orar, para meditar, primeiramente relaxando, ouvintes, tendo um ambiente tranquilo, um ambiente bem iluminado, se possível perfumado com um bom incenso, com música, caros ouvintes, relaxante, músicas como muitas que tocam aqui na Rádio Esotérica FM. Criando esse ambiente, também vai se criando uma egrégora onde fica mais fácil, ouvintes, para o nosso ser relaxar. Porque, obviamente, ouvintes, que nós não podemos fazer essas práticas com agitação, com excitação. A excitação, ouvintes, o calor do movimento, o calor da emoção é oposto a tudo aquilo que nós buscamos no nosso interior. É preciso, ouvintes, relaxamento, é preciso liberar as tensões dos nossos músculos, porque se nós, ouvintes, temos os músculos tensos, é porque a nossa emoção, o nosso pensamento está fazendo com que os músculos fiquem assim, retesados. O corpo, ouvintes, ele é realmente uma imagem do nosso inconsciente. E há muitos processos, ouvintes, que nós podemos controlar, pois há os automatismos do corpo, por exemplo, a nossa respiração. Para relaxar, ouvintes, é preciso sentar tranquilamente e se conscientizar da respiração. A respiração, ouvintes, que é responsável não só pela oxigenação do nosso corpo, do nosso sangue, é também responsável pela entrada da energia, da vitalidade, ouvintes, pelos nossos chakras. E ao observar e aprender a respirar, ouvintes, profundamente, nós colocamos mais vitalidade dentro do nosso ser e, principalmente, nós aprendemos a controlar o fluxo, a flutuação dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. A respiração, ouvintes, é uma chave profunda para muitas coisas. É por isso, ouvintes, que realmente dentro dos passos clássicos do yoga, nós temos o terceiro passo é justamente asana, ou seja, a postura física. Existe no Hatha Yoga, ou seja, a yoga do corpo físico, muitas posturas que podem ser assumidas, que ajudam principalmente na saúde. Mas o quarto passo, ouvintes, que vai além das posturas físicas, é pranayama, ou seja, são as práticas respiratórias, porque prana é exatamente a vitalidade que vem do sol. Yama são as práticas, o controle, as restrições, o domínio da nossa respiração. E nós vamos comentar mais, caros ouvintes, no segundo bloco do programa de hoje, sobre os yamas e os niyamas. Porque aí, caros ouvintes, primeiro, antes de dar esses passos práticos, é que nós devemos principalmente nos purificar. Não dá, caros ouvintes, para viver uma vida cheia de maus pensamentos, de pensamentos controversos e pensamentos, ouvintes, muitas vezes errôneos e prejudiciais, não só conosco mesmo, mas com outras pessoas. Nós devemos aprender a primeiro controlar, ouvintes, estas coisas, e depois é que nós vamos realmente para dentro do nosso ser. Nós vamos praticar a concentração, a meditação e a contemplação ou o êxtase, caros ouvintes. Então vocês são nossos convidados para nos acompanhar agora no nosso segundo bloco, mas nós vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo. Convidando a você, ouvinte, que está nos acompanhando pela primeira vez, ou você que é um simpatizante da Levir, Venha se juntar a nós, ouvinte, se associe na Levir. Levem para casa todas aquelas maravilhosas palestras que estão aí no site da Loja Esotérica Virtual. E recebam também o nosso mapa numerológico, totalmente interpretado para vocês, trazendo a interpretação do poder oculto do seu nome. Vamos ao intervalo, ouvintes, e na sequência voltaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Ao vivo, sempre aqui com vocês, de segunda a sexta-feira, e a qualquer momento do dia ou da noite, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. Também pelas gravações que serão distribuídas, agradecemos muitíssimo aos simpatizantes, aos associados da Loja Esotérica Virtual, a Levir, que estão aí renovando as suas semestralidades, que criam condições, ouvintes, para que nós estejamos no ar aqui diariamente, levando para vocês aqui estas instruções, estas maravilhosas considerações aqui para a espiritualização de vocês, ouvintes. Mas vamos continuar, ouvintes, aqui as nossas considerações sobre o tema aí que foi sugerido pelo nosso ouvinte, o nosso querido Aparecido José de Oliveira, que pediu que nós falássemos sobre relaxamento, concentração e meditação. E para nos aproximar, ouvintes, da meditação, da concentração, nós devemos praticar os chamados yamas e niyamas, caros ouvintes. São as maneiras clássicas que foram formuladas no passado e são válidas, ouvintes, até hoje. Porque o ser humano é o mesmo hoje, caros ouvintes, do que ele foi há milhares, quiçá até há milhões de anos atrás. Nós temos que fazer, ouvintes, essas coisas desde o básico, ouvintes. Não adianta nós queremos reinventar a roda, ouvintes. E então nós vamos considerar com vocês, inicialmente, os yamas. Os yamas, caros ouvintes, são as restrições, ou seja, são as coisas que nós não devemos fazer para poder, caros ouvintes, atingir os estados de meditação. Nós devemos saber, caros ouvintes, que ao meditar nós estamos, na verdade, chamando para nós energias. Estamos chamando as realidades espirituais. Então, nós devemos, ouvintes, praticar as qualidades e devemos, ouvintes, restringir certas coisas negativas da nossa natureza. E a primeira das coisas que nós não devemos fazer, ouvintes, para falar de uma forma positiva, chamada ahimsa, dentro da terminologia hindu, ahimsa, caros ouvintes, é a palavra sânscrita que descreve a não violência. Temos até o nosso querido grupo de estudos teosóficos aqui da cidade de Ribeirão Preto que tem esse nome, ahimsa. É a não violência, caros ouvintes, a não agressão. Então, a restrição, caros ouvintes, deve ser com relação à violência, pois nós devemos evitar sermos agressivos, né? Praticar a não agressividade. E esta não agressividade, ouvintes, deve ser não sermos violentos contra as outras pessoas e principalmente contra nós mesmos. Porque muitas vezes a pessoa trabalha contra si mesmo, se auto-violentando, ouvintes, colocando a sua vida muitas vezes em perigo. A gente vê aí, caros ouvintes, pessoas que procuram coisas emocionantes, esportes radicais e colocam, ouvintes, a sua vida muitas vezes em perigo. Lamentavelmente, ouvintes, isto é tudo que vai contra o princípio de ahimsa, pois ali o próprio indivíduo está se arriscando, uma coisa que realmente ele não precisava fazer. E há pessoas que se descuidam da sua saúde, pessoas que dormem pouco, trabalham muito, que vivem uma vida extremamente agitada e aí, obviamente, ficam irritadas, frustradas, caros ouvintes. E o ser humano tem uma coisa muito básica, caros ouvintes. Quando nós somos frustrados, nós ficamos violentos. Então nós devemos deixar de lado, ouvintes, as ilusões, não querermos realmente coisas que nós não podemos, porque toda frustração, ouvinte, acaba desaguando em atos violentos. E obviamente, ouvintes, todo mundo obviamente sabe disso, nós não devemos ser violentos contra qualquer ser vivo. E isso em palavra, em pensamento, em ação, em vibração de qualquer tipo. Ou seja, devemos respeitar o corpo, o nosso corpo, a nossa mente e preservarmos a integridade do corpo, das emoções, da mente de outras pessoas. Vocês podem ver que é um caminho, ouvintes, né, que obviamente leva a pessoa, né, a se tornar mais tranquila, mais simpática, mais agradável, né, e se colocando no lugar do outro em qualquer situação e assim percebendo que nós sofremos ou causamos sofrimentos quando nós nos descontrolamos. Então, também a prática do ahimsa é se distanciar, ouvintes, tentar não ficar realmente na presença ou enfrentando pessoas que estão realmente descontroladas, pessoas que estão furiosas, porque se a pessoa está batendo em alguém, está realmente violentando alguém, nós vamos querer defender alguma parte, ouvintes, e fatalmente nós também vamos entrar na violência. A ahimsa, caros ouvintes, é o primeiro passo dos yamas. E o segundo passo, ouvintes, desse caminho é chamado satya. Satya, que é, ouvintes, a palavra sânscrita que significa verdade, veracidade, ou seja, praticar a não violência é o primeiro passo. O segundo passo dos yamas, das restrições, caros ouvintes, ser verdadeiro em palavras, em pensamentos e em ações. Dizer a verdade, ouvintes, e aí precisa ser a nossa preocupação, dizer as verdades, mas sem agredir ou ofender as pessoas, né? Porque se nós também chegarmos, enfiarmos o dedo no nariz da pessoa e dizermos todas as verdades que nós dissemos, nós podemos estar praticando, ouvintes, sátya, a verdade, mas estaremos sendo violentos. Então, já instruiu o mestre Kutumi ao seu discípulo Krishnamurti que nós deveríamos sempre verificar se as nossas palavras, as nossas ações seguem o princípio uva, caros ouvintes, ou seja, se as nossas palavras são úteis, se elas são verdadeiras e elas são amáveis. Pois para dizer a verdade, caros ouvintes, nós não precisamos ofender ninguém. Então, a veracidade, ouvintes, é muito importante dentro desse caminho. E, obviamente, que o espiritualista, ouvintes, precisa praticar esta qualidade. Se ele não quiser, ouvintes, trazer problemas para si mesmo. O próximo passo, caros ouvintes, dos yamas é asteya, caros ouvintes, que é não roubar, ou seja, praticar a restrição, caros ouvintes, com esta postura, obviamente, desarmônica, desagradável, de subtrair coisas das outras pessoas. E nesse mundo moderno que nós estamos, ouvintes, não roubar não significa simplesmente não tirar dinheiro, não tirar objeto das pessoas, mas também é não roubar o tempo, não roubar as ideias, caros ouvintes, não roubar as criações dos outros. Porque eu acho que todos que estão me ouvindo são pessoas honestas e não vão roubar dinheiro de ninguém. Mas será que nós não desperdiçamos? Será que nós não roubamos, ouvintes, o tempo das pessoas? Será que nós não roubamos as ideias, os ideais das outras pessoas? E isso pode nos levar, muitas vezes, a frustrações, a violências, a mentiras, ouvintes. Vejam que essas restrições, ou seja, não violentar, não mentir, caros ouvintes, e não roubar, né? Que obviamente fazem parte de qualquer elenco, caros ouvintes, de qualidades, né? De religiosas, como nós vemos nos 10 mandamentos cristãos. Isso, ouvintes, é extremamente importante para que o indivíduo, seguindo uma vida limpa, caros ouvintes, do ponto de vista moral, do ponto de vista físico, do ponto de vista sentimental e mental, nós estaremos seguindo realmente o caminho certo. A próxima, caros ouvintes, das restrições, daquelas coisas que nós não devemos incidir para praticar realmente uma vida espiritual bem encaminhada, caros ouvintes, os hindus chamam de brahmacharya. Brahmacharya é descrita assim de uma maneira bem formal, caros ouvintes, sobre o controle sobre a prática sexual, para que esta prática não se torne obsessiva e compulsiva, né? Ou seja, nós vivemos num mundo hoje onde a prática sexual é realmente livre, né? As pessoas não estão tendo freios de nenhum tipo com relação ao sexo. Muitas e muitas opções sexuais estão no menu, né? Da vida sexual das pessoas. Mas, ouvintes, a energia sexual, ela tem também uma função divina, uma função cósmica. Ela não visa apenas trazer prazer para o ser humano, pois tudo o que traz prazer, caros ouvintes, o prazer, ele é uma maneira que o universo mostra para nós que algo é muito importante. Quanto maior a importância de uma coisa, mais prazer ela traz para o ser humano. E o fato, caros ouvintes, do sexo ser o maior prazer físico que o ser humano tem, mostra para nós realmente a importância que ele tem. Porque através dele, a nossa espécie se multiplica, caros ouvintes, se preserva e, obviamente, isso é muito importante para a evolução de todos os seres. E, como diria Aristóteles, ouvintes, vejam bem quem que eu estou citando aqui hoje, o prazer complementa o ato. Então, todo ato prazeroso, ele, obviamente, demonstra a sua veracidade. E, então, a pessoa, caros ouvintes, que sabe realmente que o prazer sexual, ouvintes, só deve acontecer no contexto do amor, no contexto, caros ouvintes, de uma relação sadia entre duas pessoas e não simplesmente tratando a outra pessoa como objeto. Objeto de prazer que você pega, usa e depois joga fora, ouvintes. Não pode ser dessa maneira. E, com certeza, ouvintes, é a energia que está por trás do sexo, que é a energia que vem, caros ouvintes, do centro da nossa Terra, uma energia telúrica muito poderosa. Ela pode, ouvintes, ser usada lá na frente no nosso desenvolvimento para o despertar dos poderes para o despertar da nossa consciência, porque ela pode ser transmutada, ela pode ser elevada naqueles estágios mais avançados da meditação. Então ela tem uma função mais profunda, ouvintes. Então nós não devemos desperdiçar, ouvintes, as nossas energias simplesmente gastando essas energias com um prazer, ouvintes, muitas vezes fútil, um prazer realmente que passa e que nós vamos tentar ter mais dele, simplesmente o prazer pelo prazer. O prazer, ouvintes, precisa de significado, precisa realmente de algo mais profundo. E Brahmacharya é exatamente isso. A próxima das restrições, ouvintes, é a Aparigraha, que é o desapego, ouvintes. É outra coisa realmente fundamental para o progresso espiritual do indivíduo, né? O desapego é o resultado da prática, né, do desvencilhamento dos relacionamentos e das posses materiais, caros ouvintes, né? É ótimo, caros ouvintes, ter dinheiro, mas não é nada bom, ouvintes, ser escravo desse dinheiro ou dos objetos que nós obtemos com o dinheiro. Então, isso também vale para o mundo emocional, para o mundo dos nossos sentimentos. Ser apegado demais, ouvintes, a uma pessoa, estar, obviamente, envolvido de uma forma que alguns acham que não vão nem conseguir viver se aquela pessoa não estiver perto. Isso é um apego profundo, ouvintes, e isso, obviamente, afasta a pessoa da possibilidade dela se autoconhecer. Porque, obviamente, que as energias internas da consciência estão indo para fora, estão indo, obviamente, para o apego. Então, o indivíduo fica preso, caros ouvintes. O apego, ele é, obviamente, um grilhão que prende as pessoas aqui na matéria. Então, essas restrições, ouvintes, elas devem ser feitas, né? Ou seja, não ser violento, não roubar, controlar, ouvintes, as nossas energias e, obviamente, ser desapegado são, obviamente, práticas, ouvintes, que nós devemos ter na nossa vida para aí sim, caros ouvintes, começar a praticar certas virtudes que no yoga, nos Yoga Sutras de Patanjali, são chamados os niyamas, ou seja, são as coisas que nós devemos fazer, ouvintes, ou seja, aquelas coisas que realmente nos levarão a uma vida mais integrada, uma vida mais harmonizada. E a primeira, caros ouvintes, dessas virtudes que devem ser feitas é exatamente a Sausha, uma palavra sânscrita que significa pureza interna e externa. E o homem moderno, ouvintes, já observa muito desse preceito do ponto de vista externo. A higiene, caros ouvintes, física, pois sem higiene física, obviamente que as energias ficam totalmente barradas no corpo físico. Então, a pureza externa, ouvintes, é o primeiro dos passos. Agora, também, ouvintes, é necessário a pureza interior. A vida limpa, que é o primeiro passo da escada de ouro, que Blavatsky falou, não é simplesmente estar limpo e bem vestido, caros ouvintes, bem asseado, mas também é uma limpeza e pureza, ouvintes, de sentimentos e de pensamentos. E muitas vezes nós podemos estar na presença de uma pessoa extremamente educada, de uma pessoa extremamente limpa, bem apresentável, e nós nos enganamos por essa aparência, porque dentro, ouvintes, podem haver impurezas que são invisíveis aos nossos sentidos, mas que são até piores, ouvintes, do que a impureza física. Pois manter, ouvintes, pensamentos negativos, manter motivações, sentimentos negativos, afeta mais as pessoas no caminho espiritual do que qualquer outra coisa. Então, caros ouvintes, uma recomendação importante, mas nós devemos observar os dois níveis, caros ouvintes, dessa recomendação. Porque salsa não é só para fora, ouvintes, mas é também para dentro. A próxima dessas qualidades, ouvintes, que deve ser praticadas é santocha, que significa contentamento, ouvintes. Estar satisfeito com aquilo que se tem. Como dizem os sábios, ouvintes, verdadeiramente rico é aquela pessoa que está satisfeita com o que ela tem, com o que ela possui. Se um indivíduo ganha US$1 milhão, ouvintes, por mês, e ele gasta 2, ou se ele tem um avião e ele quer ter 2, 3, essa pessoa é pobre, é miserável como qualquer outro que não tem nada. Porque, obviamente, que ela não está contente, caros ouvintes. E contentamento tem esse aspecto de delimitação, ouvintes. Então, nós devemos aprender, ouvintes, a viver dentro das nossas possibilidades. E isso, obviamente, afasta a pessoa das ilusões, caros ouvintes, que vão levar, finalmente, às desilusões lá na frente. Então, santocha é o contentamento, né? Ou seja, ser contente e agradecido com o que se é, né? E é, obviamente, ouvintes, a sensação de satisfação e paz que essa postura traz, né? E não é, caros ouvintes, ser simplesmente, como algumas pessoas imaginam, ser acomodado. Não é isso. É ter uma postura consciente naquilo que se tem. Então, a sabedoria que santocha traz é buscar o equilíbrio entre a superação e respeitar o próprio limite em todas as esferas da vida. É, caros ouvintes, uma prática realmente de sabedoria que, obviamente, não é fácil, mas nós devemos procurar praticá-la. A outra coisa que nós devemos fazer, caros ouvintes, é tapas. Outra palavra sânscrita diferente. Significa, caros ouvintes, além de ter o contentamento, nós devemos praticar a austeridade, ouvintes. Tapas é uma vida austera e vai além de ser contente, caros ouvintes. É a disciplina sobre a força que nós temos interior, a nossa força de vontade, que quando ela vai para fora, ela vira desejo. Mas quando nós voltamos para dentro, nós devemos transformar essa força, ouvintes, que obviamente que nós voltamos dos objetos externos para a nossa natureza interior. A austeridade cria energia, caros ouvintes, para atingirmos objetivos maiores. Então, contentamento e tapas, a austeridade, são duas posturas, ouvintes, de reversão das energias que vão para fora para revertê-las para dentro, para o nosso mundo interior, para nós, caros ouvintes, um dia podemos praticar realmente de uma forma consciente a meditação. E falta, caros ouvintes, algo que a gente faz muito aqui na Loja Esotérica Virtual e no programa Lux Esotérica. A próxima dessas qualidades que nós devemos fazer é Svadhyaya. Svadhyaya, caros ouvintes, é o estudo dos textos sagrados, das literaturas, dos mantras, das escrituras, caros ouvintes, que trazem iluminação, que fornecem alimento para a nossa mente. E esse estudo, caros ouvintes, também é observância também das nossas ações, das nossas emoções, das palavras e dos pensamentos. Pois toda ação, caros ouvintes, é precedida de uma emoção e de um pensamento. Então, o estudo, caros ouvintes, também envolve auto-percepção, auto-observação. E tudo isso, ouvintes, também deve ser coroado com um sentimento que é único, caros ouvintes, naquelas pessoas que realmente são espiritualizadas, que é a próxima qualidade que nós vamos ver aqui, que é muito representativa para os hindus, que é Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, caros ouvintes, é a auto-entrega a Deus. Ishvara é a força do Deus Criador, a força da divindade que está lá em cima, mas que também está aqui embaixo conosco, brilhando dentro da nossa chispa divina. E Pranidhana é essa auto-entrega, caros ouvintes. É uma força de devoção, uma força de reconhecimento, ouvintes, que dentro de nós existe uma coisa superior, que esta coisa superior, ouvintes, corresponde a algo magnífico, a algo sublime, supremo, que está lá no universo e que se reflete aqui dentro de nós. E se nós, ouvintes, não aprendermos a amar as coisas superiores, nós nunca, caros ouvintes, poderemos praticar verdadeiramente os outros passos do yoga que nós vamos estudar com vocês amanhã. A auto-entrega a Deus, Ishvara Pranidhana, é, ouvintes, se sentir uma parte da divindade, é sentir, ouvintes, a vida divina fluindo dentro do nosso ser. Então, esse foi o primeiro programa, comentando aqui os três pontos sugeridos pelo nosso ouvinte, que pediu para falarmos sobre relaxamento, concentração e meditação. Amanhã nós vamos falar dos outros passos, né, dentro desse processo, porque hoje nós só podemos falar dos yamas e niyamas, as coisas que nós não devemos fazer e as coisas que nós devemos fazer, ouvintes. Tudo isso gera as condições, a pureza, ouvintes, para quando nós aprendermos a nos concentrar, quando nós aprendermos a meditar, nós, ouvintes, estaremos trilhando, ouvintes, um caminho para dentro, um caminho realmente que vai descortinar para nós quem nós realmente somos e o verdadeiro tesouro, ouvintes, que está dentro do nosso ser. É com essas palavras, ouvintes, que nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Muito gratos aí por essa maravilhosa audiência daqueles que estão não só nos ouvindo, mas também estão nos assistindo pela Ustream. E eu convido a vocês, ouvintes, para nós nos unirmos uma vez mais agora em meditação, essa nossa visualização conduzida que visa, ouvintes, nós nos relembrarmos da nossa divindade. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e, uma vez mais, ouvintes, nos interiorizando, sintamos o nosso batimento cardíaco. Que a luz, ouvintes, que está dentro do nosso coração seja a força que está oculta esotericamente dentro do nosso ser. Visualizemos, ouvintes, com o poder da nossa mente, a chispa divina brilhando dentro dos nossos corações. Que esta luz que está dentro de nós comece a se expandir, comece realmente a nos trazer iluminação, Que essa luz se expanda pelo nosso corpo. Que todos os pontos do nosso corpo sejam interpenetrados pela luz espiritual. E que essa luz, ouvintes, nos ilumine. Agora e sempre. Se expandindo para além do nosso corpo. Iluminando o caminho da evolução que nós queremos e iremos trilhar. Vamos, ouvintes, procurar nesse instante compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes. Muitíssimo obrigado pela audiência. Carinho, caros ouvintes, e realmente aqui tudo que vocês mandam para nós. Nós realmente nos sentimos unidos numa grande egrégora com vocês, muito abençoada, e que essa vibração, esta singela bênção que vem, caros ouvintes, de muito alto, que passa por seres muito elevados e que cai, caros ouvintes, neste humilde canal que transmite para vocês essas forças, que essa energia desperte cada vez mais esta luz aí dentro de vocês, essa luz esotérica que brilha em cada ser humano que nós estamos aqui estudando para despertá-la ainda mais. Vamos deixá-los agora com a programação musical sempre interativa da Esotérica FM. Esperamos, ouvintes, estar com vocês em próximos programas, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, para nós continuarmos estudando juntos. Nos despedimos, caros ouvintes, com um forte, um fraternal, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.